Chegou a hora de você conferir as 15 músicas mais executadas da semana. As campeãs da semana. As canções mais pedidas da programação. Aumente o volume. Está no ar. As campeãs da semana. No ar, edição das campeãs da semana pra você. Por aqui, Diego Soares. Muito prazer, um grande abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você sintonizado na sua rádio favorita. E a partir de agora, confere aquelas poderosas, as mais pedidas, as campeãs da semana. E a gente já começa pela 15ª posição, ao som de Maroon 5, Daylight. As campeãs da semana. Música 15. Número 15. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late. And I'm trying not to sleep, 'cause I know when I wake, I will have to slip away. And when the day perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. 'Cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glance that will soon be memory. And when the era só um trote, mas no fundo do meu

could see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 93 million miles from the sun. People get ready, get ready. Here it comes, it's a light, a beautiful light over the horizon into our eyes. As campeãs da semana. Música 12. Número 12. Até chorar, eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber que eu vou. você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora eu não vou mais me esconder. Sei que vou vencer, sei que vou vencer. Necessito urgentemente encontrar um novo amor. Então por favor deixa eu viver. Desencana, facilita. Deixa eu viver em paz. Entrega minha vida. Que você ficou pra trás. Desencana, facilita. Deixa eu viver em paz. Entrega minha vida. Que você ficou pra trás. Oh, la la la la la la. Quis se esconder e agora quer voltar pra mim. Tanto eu fiz pra te entender, mas foi em vão, chegou ao fim. Eu vou procurar em outro lugar alguém que saiba me amar. Você brincou e esnobou alguém que só mente de amor. Já sabe o que fazer, melhor me esquecer, que eu não vou mais te procurar. Você pode implorar, lutar e até chorar, que eu não vou mais acreditar. Demorei pra perceber, deu, você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Percebi que agora que você foi embora eu não vou mais me esconder, não. Necessito urgentemente encontrar um novo amor. Então por favor deixa eu viver. Desencana, facilita. Deixa eu viver em paz. Entrega minha vida. Que você ficou pra trás. Desencana, facilita. Deixa eu viver em paz. Entrega minha vida. Que você ficou. Décima primeira posição é o som de Tiaguinho, Desencana. Antes, na 12ª, Planta e Raiz e Tati Portela com Linda. Na 13ª, Jason Mraz, 93 Million Miles. Na 14ª, o som sertanejo da dupla Bruno Marrone, Vidro Fumê. E na 15ª, Maroon 5 com Daylight. Intervalo, as campeãs da semana voltam já pra você. Não toque no rádio, daqui a pouco, as campeãs da semana estão de volta. Estamos apresentando as campeãs da semana. As 15 músicas mais tocadas e pedidas durante toda a semana. Já estamos de volta com as campeãs da semana, as 15 mais tocadas na programação durante toda a semana. E na 10ª, para continuar, tem Psy, Gentleman. As campeãs da semana. Música 10. Number 10. Matofado gentleman. I'm a matofado gentleman. I'm a matofado gentleman. Alangamola, 왜 미끄네야 하는 건지 알랑가몰라. amato fa do gentleman. Semana. Música 9. Yes, number 9. Como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva pro outro mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo. Não existem distâncias no meu novo mundo, tipo coisas da sétima arte. Aconteceu sem que eu imaginasse. Sonho de consumo, cantar na sua festa. Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra. Alma vagabundo, intenso, muita pressa. Não sei como termina, mas sei como começa. Fiz essa canção pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente, mas a vida tinha um plano e separou a gente. Mas se quem eu amo tem amor por mim, se quem eu amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim. Vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. Essa canção pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente, mas a vida tinha um plano e separou a gente. Mas se quem eu amo tem amor por mim, se quem eu amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. Campeãs da semana. Música 8. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Vou demais, hein? E quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Vai escovando o cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Vem, vem, vem. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, quem que é que tá me provocando aí, moçada? Vamos cantar, vai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, eu não quero nem saber. Eu vou. Vamos pra cima, turma! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. A minha irmã que me perdoe, mas a amiga virou cunhada, viu? As campeãs da semana. Música 7. Vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais um milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você vê, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Pra ter o teu sorriso, descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu Só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. As campeãs da semana. Música 6. Number six. All along there was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. Sexta posição, Rihanna, Stay. Antes, na sétima, Polo, Vagalumes. Conferimos na oitava, Michel Teló, Amiga da Minha Irmã. Na nona, Charlie Brown Jr., Meu Novo Mundo. E na décima, o som do coreano Psy com Gentleman. Você acompanhando as campeãs da semana, as 15 mais tocadas durante toda a semana, aqui na sua rádio favorita. Que dá uma pausa, vai pro intervalo e na volta tem as 5 mais tocadas. Fica aí, travadaço. Não toque no rádio, daqui a pouco, as campeãs. Estamos apresentando as campeãs da semana. As 15 músicas mais tocadas e pedidas durante toda a semana. Excelente final de semana, você acompanhando as campeãs da semana. E para continuar tem a quinta de hoje. E para continuar tem a quinta posição ao som de Luan Santana. Te esperando. As campeãs da semana. Música 5. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Com 90 viúva sozinha não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida eu vou estar te esperando. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe pro outro e aí, pois é, sei lá. Mesmo que você suporte esse casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com os seus cabelos brancos, um dia vai sentar numa cadeira de balanço, vai lembrar do tempo que tinha 20 anos, vai lembrar de mim e se perguntar por onde esse cara deve estar. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Com 90 viúva sozinha não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida eu vou estar te esperando, nem que já esteja velhinha gaga. Com 90 viúva sozinha não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida eu vou estar te esperando. Te esperando. As campeãs da semana. Música 4. Number 4. Let's go! Aí se joga no meu colo e vem. Se joga no meu colo e vem. Onde você tá? Eu quero sentir a sua boca agora. Quero ter você, sem o que fazer, então vem e não demora. Então chega aí, então senta aqui e bota pra quebrar. Revira a cama, todo é o nosso mundo de pernas pro ar. Girl, just drop that body, somebody. Make it touch the floor. Brazilian wax that body. Make me want some more. Sit on my lap, give her a rack. Said she wants some more. Do it for crack and from the back. Take that ass on tall. My sexy lady, Rio Sao Paulo. We in this bitch with Nando. Pop 100 bottles. Body, ready. Sexy. Respira, me excita, me engole, me sente, respira, me excita. Se joga no meu amor, ai se joga no meu amor. joga, se joga, joga no meu colo e vem. Aí se joga, joga no meu colo. Onde você tá, eu quero sentir a sua boca agora. Quero ter você, sei o que fazer, então vem que não demora. Então chega aí, então senta aqui e bota pra quebrar. Revira a cama toda, é o nosso mundo de pernas pro ar. Se liga no flow, Fat Joe, Lego, Monavi firmou, é a hora do show. É uma loucura, é uma delícia o swing dela. New York City, Miami, eu tô de Margiela. Mexe aí pra mim, vem descendo assim. Hip hop, samba, funk, eu tô mandando aqui. Body, me sente, respira, me excita. Body, me sente, respira, me excita. Se joga no meu volume. Aí se joga, joga no meu colo e vem. Joga, joga, joga no meu colo e vem. As campeãs da semana. Música 3. Number three. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. As campeãs da semana. Música 2. This is number 2. Here go number 2. Number 2. Como esquecer o beijo que você me deu?

abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei aonde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Primeira posição dentre as melhores nas campeãs da semana, som da Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. A edição das campeãs da semana fica por aqui. Eu, Diego Soares, deixo você um grande abraço, grande beijo. E eu lembro, você participa deste programa durante toda a semana. Você faz a programação das campeãs da semana ligando pra cá, acessando o nosso portal ou participando também através de SMS. A edição das campeãs da semana fica por aqui. Eu deixo você um grande abraço, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.